Chegou o que faltava, Black Style, a primeira loja de hip hop do entorno sul, a mais completa em CD de rap nacional, Black Style, internacional, Black Style, gospel, Black Style, e vinil especializado para sua performance, e mais, roupas e acessórios para o seu visual hip hop. Sempre as melhores marcas. Black Style, Rua 16, quadra 58, lote 6/7, loja 4, Jardim Oriente, Valparaíso. Telefone 9638-1104. Black Style.